Bem-vindos ao podcast da TechZone. Olá, eu chamo Lourenço e não tens de ser conhecido como Esquizo. Viva, eu sou o João e também sou conhecido como JKPL22. E eu sou o Filipe e o meu nome no TechZone é Shello. Hoje estamos cá para apresentar o projeto dos podcasts em TechZone e anunciar a abertura das inscrições para os castings. De facto, é como o Shello disse, começando pela apresentação dos podcasts, é muito simples. Na procura de algo diferente para fazer, surgiu a ideia de realizar uns podcasts sobre quatro assuntos diferentes: hardware, Windows, Apple e GNU/Linux. Claro que não estamos limitados a isso, e a recepção dos podcasts for boa, podemos aumentar a lista. Se estiveres interessado em participar, tens que seguir dois passos simples. Fazes uma introspeção e verificas se estás um bom podcaster. Se sim, e se fores um bom falante, não sendo enfadonho, etc., inscreve-te para os podcastings, para nós podermos avaliar se realmente davas um bom podcaster. Ora, o processo de inscrição para os castings é bastante simples. Basta enviares uma PM ao JKL22, com o teu nome, a área de interesse e quando estarias disponível para fazer o casting, as horas do dia, dia da semana. Depois de serás notificado com uma data que melhor servir para ambas as partes. Podemos entrar em negociações sobre a data, mas iremos ceder pouco. Durante o casting, vamos medir de régua este quadro na mão a tua capacidade de seres podcaster. Terás de ter as nervos de ferro para não te sentires nervoso nesta prova de fogo. Terás também que falar com o chefe da secção na qual te candidataste durante 10 minutos sobre qualquer assunto. Convém que esse assunto seja relevante para essa área, claro. Ora, provavelmente estás curioso em relação às contrapartidas que poderás obter por fazer parte da equipa de podcasters. Bem, se fores realmente bom nisto, provavelmente uma palmadinha nas costas. Ou talvez, caso seja espetacular, um dia inteiro passado com um membro do staff da TechZone. É tentador, não? Bem, apesar das nossas vozes serem realmente muito belas, não te vamos amassar mais. Caso não tenhas captado tudo, podes voltar à thread onde fizeste o download deste podcast. Qualquer dúvida que não tenhas, não hesites. Sendo assim, adeus. Bye-bye. Wow.